o baterista Edward Blackwell. Programa de Maria Leonor Rocha. Thank you. Edward Joseph Blackwell nasceu em 1929 e cresceu em Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos. Foi um dos mais inovadores e influentes bateristas da história do jazz, especialmente no free jazz. A sua habilidade única de incorporar ritmos africanos, caribenses e da sua cidade natal fez dele uma figura-chave na evolução do jazz de vanguarda. Ficou particularmente conhecido pelo seu trabalho com Ornette Coleman e a sua importante contribuição para transformar a bateria num instrumento melódico e rítmico no jazz. New Orleans é uma cidade profundamente ligada às raízes do jazz. Blackwell foi influenciado desde cedo pelos sons ricos e variados da cidade, incluindo as marchas tradicionais de bandas de rua e as culturas musicais crioulas, afro-americanas e europeias. Essas influências criaram uma base para o seu estilo rítmico diversificado. A música de New Orleans, com as suas percussões sincopadas e ritmos variados, inspirou a entender a bateria como uma ferramenta de expressão rítmica e melódica. Yeah. Thank you. Quando era jovem, Blackwell aprendeu a tocar bateria de modo autodidata, utilizando latas e baldes como tambores improvisados. Blackwell tocou com um grupo de rhythm and blues, incutido pela tradição musical da cidade, e por bateristas como Paul Barberin. Desenvolveu uma habilidade especial para tocar ritmos intricados, que iam para além do jazz tradicional, qualidade que seria importante para a sua originalidade como músico. O seu irmão e irmã eram dançarinos de sapateado, e viajavam com um espetáculo de vaudeville negro, designado por Bronze Mannequins. Ele estava sempre a bater em potes e panelas, tentando encontrar ritmos, por causa da maneira como ele se treinava o sapateado. Naturalmente, a sua preferência foi a bateria. mais velho costumava muito ir a bailes em que tocavam grupos de jazz e desfilavam nomes como Cab Calloway, Dizzy Gillespie ou Duke Ellington. Era um grande admirador dessas bandas. Comprava os seus discos, levava-os para casa, punha-os a tocar e era ouvia. Praticava bateria ouvindo as gravações, principalmente de Charlie Parker. Uma das suas grandes influências na escola foi um colega baterista chamado Wilbur Hogan. Como Edward não sabia ler música, este ofereceu-se para lhe ensinar os rudimentos e padrões da bateria. O professor aceitou-o como instrumentista na banda do ensino secundário. As suas habilidades na percussão foram preponderantes para os bateristas de New Orleans na década de 1950. Integrou o American Jazz Quintet, nele participando o saxofonista Harold Batiste, o clarinetista Alvin Batiste, o pianista Ellis Marsalis e o baixista William Swanson. Thank you. Em 1951, mudou-se para Los Angeles com uma tia. Ela era funcionária dos Correios e provavelmente quis que ele fosse consigo para conseguir um emprego e ajudá-la a comprar uma casa. Quando lá chegou, Blackwell quis tocar música e ela ficou muito decepcionada. Ficou nesta cidade cerca de 5 anos, procurando expandir a sua carreira musical. Ornette já lá tinha estado antes e regressou em 1953. Juntaram-se novamente, arranjaram um emprego e começaram a viver no mesmo apartamento. Para sobreviver, trabalhavam em duas lojas de departamentos diferentes da Mays & Bullocks. Ed era empregado de balcão e Ornette era ascensorista. Conseguiam pagar a renda e tocar todos os dias. Falando da sua colaboração com Coleman, Blackwell disse: "Bem, de um modo geral, a minha abordagem à bateria antes do Ornette era a maneira de regular de tocar. Os 32 compassos, 12 compassos ou 16 compassos. Fazer o turnaround e recomeçar. Mas quando Ornette e eu começámos a tocar juntos, houve uma diferença, porque Ornette não tocava dessa maneira. Ornette tocava mais ou menos frases. Ele não tocava 8, A-A-B-A ou esse tipo de coisa. Simplesmente tocava. E usava frases. O seu turnaround às vezes estendia-se por talvez 11,5 compassos ou qualquer coisa desse tipo. E eu tinha que o escutar para fazer o turnaround com ele. Desenvolvi então uma nova maneira de ouvir Ornette tocar." Thank you.

is mighty force of love. We prevail, we prevail, we prevail. We shall know victory. A música de Ornette Coleman permitiu uma abordagem completamente diferente para a bateria. Interagiu com outros músicos que, tal como ele, estavam interessados em romper as convenções tradicionais do jazz, absorvendo novas ideias musicais e integrando-as na sua própria linguagem. O seu uso de polirritmos, uma técnica de sobreposição de múltiplos ritmos, começou a ganhar forma, diferenciando-o de outros bateristas da época. As suas interpretações chamaram a atenção de músicos interessados em explorar novas direções no jazz. Durante o ano de 1957, Ed Blackwell acompanhou Ray Charles. Chamou a atenção nacional, pela primeira vez, como membro do quarteto de Ornette Coleman com o álbum This Is Our Music, de 1960, quando assumiu o lugar de Billy Higgins durante a permanência de Coleman no Five Spot Café, em Manhattan. Seguiu-se Free Jazz, A Collective Improvisation, em 1961. Álbuns fundamentais para a consolidação do Free Jazz. Tornou-se assim um baterista pioneiro desta tendência, fundindo ritmos africanos e de Nova Orleans com bebop, e fez vários registros e concertos com este saxofonista durante as décadas de 1960 e 1970. Thank you. Blackwell fez digressões e gravou com os companheiros de Coleman, Don Cherry, Charlie Hayden e Dewey Redman, tanto individualmente como com o quarteto Old and New Dreams, formado em 1976. Trabalhou igualmente com Sonny Rollins, John Coltrane, Alice Coltrane, Randy Weston, Anthony Braxton, Eric Dolphy, Clifford Jordan, Archie Shepp e outras figuras de realce no jazz. Consagrou-se como um dos grandes pioneiros da percussão livre, cujo corpo principal de trabalho permanece no contexto do quarteto de Ornette Coleman, no grupo Old and New Dreams, ativo entre 1976 a 1987, com o saxofonista tenor Dewey Redman, o baixista Charlie Hayden e o trompetista Don Cherry, e ainda nos grupos de Don Cherry. The Avant-Garde é um álbum com os músicos John Coltrane e Don Cherry, gravado em 1960 e editado em 1966, pela Atlantic Records. Neil Coltrane toca três composições de Ornette Coleman, acompanhado ainda por Charlie Hayden e Ed Blackwell. Blackwell foi nomeado artista residente na Universidade de Wesleyan de Connecticut, em 1975. No ano seguinte, Old and New Dreams projetou a qualidade de Blackwell ao longo dos anos 80. Por uma variedade de razões, como os seus significativos problemas de saúde, ele frequentemente não conseguia gravar e apresentar-se publicamente com as bandas de Coleman, apesar de ter contribuído para o desenvolvimento das mesmas. As intermitentes digressões de Old and New Dreams expuseram-no a um público que, de outra forma, poderia não estar familiarizado com o seu trabalho. O grupo gravou para a editora italiana Black Sand, A Tribute to Blackwell, em 1987. Blackwell concebia a bateria como uma ferramenta para enriquecer as composições com textura e complexidade rítmica. O uso de polirritmos africanos e decadências das Caraíbas diferenciaram-no dos seus contemporâneos. Era capaz de tocar ritmos distintos em simultâneo, criando uma sonoridade multidimensional. Inovou também ao integrar silêncios e pausas nos seus solos, criando uma tensão rítmica única no contexto do free jazz. Um aspecto crucial da sua abordagem era a liberdade rítmica. Improvisava respondendo aos músicos acompanhantes, mantendo sempre uma lógica interna na pulsação que criava. Elevou a bateria ao nível da voz melódica, no conjunto instrumental, uma ousadia que saía para fora dos padrões habituais do jazz. Embora respeitado no meio jazzístico, o free jazz, sendo uma forma musical de vanguarda, não era popular entre o público em geral, dificultando a obtenção de estabilidade financeira aos seus protagonistas. Thank you. Além disso, nos últimos anos da sua vida, Blackwell teve problemas de saúde, especificamente uma grave insuficiência renal. Foi submetido a diálise durante muitos anos e, em 1989, recebeu um transplante de rim. Mesmo enfrentando estas contrariedades, continua a apresentar-se ao vivo e a gravar até antes da sua morte, em 1992, demonstrando uma determinação impressionante. Ed Blackwell ajudou a redefinir o papel da bateria no jazz moderno, expandindo a sua função comum de ser somente suporte rítmico para um elemento central de inovação melódica e harmónica. O uso de ritmos globais antecipou as futuras fusões entre jazz e músicas de outras culturas, que seriam desenvolvidas por outros músicos nas décadas seguintes. Influenciou várias gerações de bateristas, que admiravam a sua capacidade de criar uma paisagem sonora complexa e a sua disposição para desafiar os costumes melómanos. Thank you.

Este programa teve locução de Lara Regueira e José Alves. Realização de Maria Leonor Rocha.